seja bem-vindo ao Halloween, o espetáculo dos horrores. Os palhaços tatuados, em mão segura as flores. Cabrito morre cedo, não pague pra vacilar. Cemitério tá lotado, bala crava vai te matar. Seja bem-vindo ao Halloween, uma cidade sem lei, aonde os fortes sobrevivem e os fracos viram freguês. Alequina nas esquinas, pronta pra te saciar. Tendo branco e do preto, louco é bom se ligar. Fred Krueger mascarado num barraco maquinado, pronto pra cobrar quem deve, não esses pobre coitado. O bagulho tá queimando e a fumaça vai pro ar. As bruxas estão soltas e lobo mal vai ruivar. É noite, lua cheia, eu vejo sangue no chão. Mas um porco é degolado, sem chances de perdão. Cenário de guerra, cenário de horror. Aqui não existe paz, pois o crime o levou. Super-homem se entrega, kriptonita te deixa fraco. Let's luto no comando, já não tem peito de aço. Se não aguenta o game, então não aperte o play. Aqui é Halloween, o seu fim presenciei. Seja bem-vindo ao Halloween, o espetáculo dos horrores. Os palhaços tatuados, em mão segura as flores. Cabrito morre cedo, não pague pra vacilar. Cemitério tá lotado, bala crava vai te matar. Aqui é Halloween, pois a lei é nós que faz. Nós somos filhos da guerra, mas precisamos da paz. Eu vejo crianças com mentalidade de adulto usando drogas sem dó. Ferro na cinta, que absurdo. No Brasil não existe menoridade penal, aonde eles matam e roubam os pais que pagam e é mal. O mal que se espalha ao consumo do crack, sua vida está em jogo, pense bem, não é viagem. Cenário que te incentiva a matar e a roubar. O seu destino é a morte, já sabe aonde vai parar. Valores de luxo, sua ambição só aumenta. Depois vem a cobrança, João, então sustenta. O preço será pago, bala vara o coração. Só existe justiça pra quem procura salvação. Que foda-se o sistema, passa o rolo compressor. Vai trampar, vai roubar, diz que faz é por amor. O seu fim está selado, é cadê o cachorro lacrado? Cemitério e velório, por sua mãe será lembrado. Cemitério e velório, por sua mãe será lembrado. Seja bem-vindo ao Halloween, o espetáculo dos horrores. Os palhaços tatuados, em mão segura as flores. Cabrito morre cedo, não pague pra vacilar. Cemitério tá lotado, bala crava vai te matar. Noite de Halloween, o terror está no ar. Nos bastidores das dores, medroso vai chorar. As bruxas estão soltas, vampiro sanguessuga. Melhor ficar ligado com os perigos das ruas, pois hoje prepararam subida do caveirão. É morte, chacina, pipoco, caixão. Os soldados do crime já estão tudo preparado. É arrebento nessa noite, o salmo encolhe aço. Fumaça pro céu, não é brisa de baseado. É passageiro fora do busão, pois tá sendo queimado. Dia de horror na city, me diga quem tá com medo. Até quando vai engolir o descaso do governo? Olho sob a escuridão, coruja pragueja. Os lobisomem quer sangue em noite de lua cheia. Todo dia é sexta 13, instalaram o ódio. É noite de Halloween e aqui sempre tem óbito. Seja bem-vindo ao Halloween, o espetáculo dos horrores. Os palhaços tatuados, em mão segura as flores. Cabrito morre cedo, não pague pra vacilar. Cemitério tá lotado, bala crava vai te matar. Seja bem-vindo ao Halloween, o espetáculo dos horrores. Os palhaços tatuados, em mão segura as flores. Cabrito morre cedo, não pague pra vacilar. Cemitério tá lotado, bala crava vai te matar.